My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. What? My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. I am the Flash. Fala, mosqueteiros de todo o Brasil! Estamos aqui mais uma vez reunidos para o Mosqueteiros Cast, episódio 02 sobre The Flash. Essa série que está começando agora, temos aí já 4 episódios lançados. Nós vamos falar então um pouquinho aqui da produção da série, dos atores, qual é a nossa opinião, o que a gente está achando de tudo isso que vem acontecendo. Então aqui com vocês hoje, Thiago Sanvi. Vamos lá, estamos aqui também com o Everton, mais conhecido como Tom. E vamos lá, cara, hoje estamos mais tranquilos, o nervosismo do primeiro jogo já passou, entendeu? Então vamos lá, bola pra frente, vamos ser campeão aí. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Como que vai? Aqui é um post hoje falando na pura velocidade, o relâmpago pra vocês. Viram que eu tô acelerado, né? Hoje vamos falar de Flash. Relâmpago negro. Eu pensei no Relâmpago McQueen. You have 113 new messages. Where are you? Ah, you're starting to piss me off, you little piglet son bitch. Call me! A gente começa hoje então com as primeiras mensagens que a gente recebeu dos nossos ouvintes, o feedback dos ouvintes. Como a gente pediu no último programa, deixem as suas mensagens, o que você gostou, o que você não gostou, elogios, críticas, sugestões, temas. O que você quiser, deixa pra gente no fim do post. Só você colocar lá os seus dados, coloca a sua mensagem e deixa pra gente. A gente vai ler com todo carinho e vai responder pra vocês também. A primeira mensagem que a gente recebeu foi do Rogério Rocha, falando pra gente que gostou muito do podcast, muito legal a forma com que a gente falou do anime e desejando uma boa sorte pra gente nessa empreitada. Então vamos lá, valeu, Rogério. Era um piloto, a gente tava. Eu particularmente tava muito nervoso, não sei os dois. Obrigado pelas dicas também, que eu já tô sabendo que você passou pra um de nós aí. Então valeu, cara. Obrigado por ter comentado, obrigado primeiramente por ter ouvido. E espero que você ouça o segundo também e continue ajudando a gente nessa empreitada, né? Já que você desejou boa sorte. Valeu, Rogério. Rogério, foi o nosso primeiro comentário que a gente teve. Rogério, pode ter certeza que no episódio 100 a gente vai lembrar de você, vai falar que você foi o The First. Bom, vou mandar um salve aí pra nossa maninha Karina, que deu bons insights aqui pra gente aí também nos comentários. Tenho certeza que pelos comentários dela, ela não faz parte do grupo de gordas encalhadas. E o único problema dela é que ela gosta do Sasuke. Então, nem tudo é perfeito. Mas de qualquer forma, um grande abraço aí. Espero que continue escutando nossos podcasts e apreciando o nosso trabalho. Salve, salve, Karina. E temos também, então, pessoal, a mensagem de Giovanni Santos. Parabéns pelo cast, foi realmente legal e cômico ver a opinião de vocês. Ele comenta, então, sobre tudo que a gente conversou. Foi legal enfatizar essa parte final do anime, os pontos marcantes da história e todas essas lições que a gente aprendeu durante 15 anos de Naruto. E ele diz aqui que vai indicar para vários amigos que gostam, que também podem discutir essas ideias sobre os assuntos nerds, que, como ele disse, cá entre nós, são mal vistos pela sociedade, que só quer saber de encher a cara e funk. Gente, realmente, isso é o triste pra gente que é fã de geral, cultura nerd pop, né? Você vê que a gente tá um pouco deixados de lado, digamos assim, né? Como de lado, velho? Nós estamos dominando o mundo. Nossa. Tudo que faz sucesso hoje em dia é nerd, cara. A única... Filmes, séries... Cara, o que ganha dinheiro hoje em dia é ser nerd. Desenvolvedores de jogos, desenvolvedores de sites... Ser nerd tá na moda, cara. O que nós vamos fazer hoje, cérebro? O que fazemos todas as noites? Tentar dominar o mundo. O primeiro passo já foi dado. Caraca, velho, isso existe? Existe, eu casei. Oi, meu ídolo, cara. Então, pessoal, continuando aqui também, quero agradecer a nossa primeira arte dos fãs. Então, o nosso querido ouvinte Anderson Parente enviou pra gente logo depois do lançamento do podcast. Foi muito rápido, assim, ele já pôde ouvir, criou uma arte pra gente e mandou. A gente gostou pra caramba da arte. Ficou muito legal essa arte sua. Pra quem não viu a arte, tá na capa da nossa página no Facebook. Então vocês podem ver lá uma arte muito bem feita, bem legal, que o nosso ouvinte mandou pra gente. E o legal é que assim, né? Colocou um pouquinho de um personagem que cada um gosta, né? Eu, dali particularmente, eu pego bem pra caramba com o Batman. Então, né? Me encaixou ali. Valeu mesmo, cara. Eu gostei muito dessa arte também, por conta da brincadeira com 8 bits aí. Então, tá de parabéns aí. E mandem mais artes pra gente. Vamos ver qual é o trabalho de vocês aí. Tudo que a gente puder postar, pode ter certeza que a gente vai postar também. Provem que vocês são arteiros. Nossa, é. Tá vendo por que eu sou o melhor? Porque eu não faço essas piadinhas assim. Hoje é... Ah, não. Hoje é quarta. Hoje não é quinta. Se fosse quinta, eu tava liberado de ir pra cenoura. Vamos começar então a falar sobre a série The Flash, série lançada agora no ano de 2014. Estamos chegando ao terceiro episódio essa semana, semana de gravação do post. Na semana de lançamento estaremos provavelmente já chegando ao quarto episódio. Essa é uma série que já vinha sendo prometida há muito tempo pela Warner. Porém, apesar de ser uma série do Flash, demorou um pouquinho pra sair, né? Nossa. É, não foi tão rápido, né, cara? É. Nossa. Hoje é o dia das piadas zoadas. Foi, meu Deus. Foi tipo o tempo que eu levei. Você que está escutando o podcast hoje, perdoa. Os caras estão assistindo Flash, o cérebro não estava conseguindo acompanhar. Então tá saindo só piada podre. Mas continue ouvindo o cast aí, que daqui a pouco eu melhoro o nível pra você. A velocidade que eu levei pra entender a piada foi tipo o tempo que levou pra sair a série, mas beleza. Nossa, continuei, Thiago. A gente tá disputando hoje. Mas por falar nisso também, sobre essa demora da série e tudo mais, um fato que, de certa forma, ajudou a série, mas que algumas pessoas não gostaram muito e tudo mais, foi o vazamento do episódio piloto. Então a série já estava agendada, marcada para ter a sua estreia em outubro, e no mês de junho vazou esse primeiro episódio. Tanto que eu acredito que a maioria das pessoas que assistiu o episódio vazado da internet antes mesmo da série ser realmente lançada. Para quem pegou aquele episódio, né, tinha até uma tarja no meio da tela, na parte de baixo, na inferior da tela, dizendo que esse era um produto não oficial, que não era para ser divulgado e tudo mais. Mas, gente, caiu na internet. Não tem como segurar a divulgação, né? E sem contar que a maioria dos fãs estava nervosíssimo para ver essa série, para saber se valeria ou não a pena a gente apostar em Flash. Ah, mas olha assim, esse episódio piloto, tem hora até que eu chego a achar se não foi, vamos dizer, um vazamento intencional. Porque hoje a internet é um termômetro para muita coisa, sabe? O pessoal pode ter, sem querer, deixado a fita cair do carro, alguma coisa do tipo, para verificar qual que era a reação, se ia dar divulgação ou algo do tipo. Sou bem cético contra esses negócios de vazou e tudo mais. Pode ter sido uma jogada aí só para verificar como é que ia ser o calor do público perante essa série. Só para entender o marketing que estava no mercado, né? Para ver se estava sendo bem divulgado ou não, se, vamos dizer assim, a velocidade com que seria baixado isso aí, né? Quantas pessoas correriam atrás disso aí antes mesmo do lançamento, né? Nossa, alguém para o tom, velho. Não dá, cara. É muito trocadilho pro Flash. Uma coisa. Não, foi como a piadinha que fizeram quando vazou o episódio. Que o Flash era tão rápido que a série estreia em outubro e o episódio sai em junho. Eu me recuso a dar risada. Mas vamos lá então. O Flash, na verdade, ele já havia pequena aparição na série Arrow. Então, vamos lá. Falando do Arrow um pouquinho, remetendo o Flash na série do Arrow, o caso Barry Allen, né, que aparece na série do Arrow, até então ele não era o Flash ainda. Tudo isso acontece antes do incidente com os laboratórios Star, tá? Tudo isso acontece antes dele voltar, no caso, para Central City. E ver ter todo aquele problema com o acelerador de partículas, que quem já viu os dois primeiros episódios sabe do que eu tô falando. Então o Barry Allen, ele chega na cidade, no caso em Styling City, para poder fazer a análise de um roubo. Foi roubado um daqueles misturadores de produtos químicos. Ele chega para fazer essa vistoria, no caso, né, fazer essa investigação. E esse caso, no caso, foi roubado da empresa do próprio Arrow, que a gente tá falando aí, né, dessa série. Ele chega para fazer essa investigação na empresa do caso do Oliver Queen. Chegando lá, ele verifica que não foi simplesmente um roubo, né? Não foram uma equipe de pessoas, era um misturador industrial, então era algo muito grande, que precessaria, no mínimo, vamos dizer assim, de umas 10 pessoas para carregar. E foi somente um homem que fez esse assalto, né? Então ele tem essa introdução, ele chega, ele conhece logo de cara o arqueiro, conhece toda a equipe do arqueiro, como ele é um policial florense totalmente inteligente, que é o que mostra na série pra gente, uma pessoa que desvenda as coisas muito rápido. Ele, na mesma hora, ele já se toca que o Oliver Queen é o arqueiro, né? Ele percebe que o Oliver Queen é o arqueiro e ali começa a se desenrolar toda a história. Ele corre atrás junto com o arqueiro, consegue pegar, no caso, este cara que fez este assalto, e ele dá umas dicas pro arqueiro, ele dá um toque pro arqueiro, que até então o arqueiro ele usava uma pintura no rosto, ele usava o capuz e tal, mas ele usava somente uma pintura no rosto. E como a gente pôde ver na série do Flash, quando ele tem esse encontro com o arqueiro fala pra ele, né, siga sua própria dica, né, use máscaras. Então isso remete, porque na série do arqueiro, ele faz uma máscara pro arqueiro, que é uma máscara super desenvolvida, que não vai atrapalhar ele a mirar, e o negócio todo fodelão. Por isso que a gente tem, vamos dizer assim, um primeiro easter egg aí na série do Flash, remetendo a isso que foi criado em Arrow, né, esse crossover das duas séries. E num episódio um pouco mais pra frente, onde tava tendo várias coisas, a gente pode ver assim, vamos fazer um comparativo, né? Na Marvel existe lá o soro dos super soldados e tal, Capitão América, blá blá blá blá blá. E no caso, no Arrow ali, eles também têm essa parte de um soro de um super soldado, porém é o soro japonês, né? O soro que era utilizado pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial, que ficou conhecido como Mirakuro, que é milagre, traduzindo, né? Aparece os laboratórios Star. Houve uma epidemia desse soro, um monte de gente mal e tal, Exterminador, assiste, é muito legal essa parte, vale a pena assistir, quem não assistiu Arrow, deixa aqui o recado. Aparece isso aí, acontece, está disseminado na cidade, todos os bandidões têm essa droga no corpo, então, vamos dizer assim, são milhares de capitões Américas dentro da cidade, e eles precisam criar uma cura para esse soro. Aí aparece a terceiro episódio referenciando ao que viria em Flash, que a Kathleen Snow e o Cisco Ramon aparecem ajudando, no caso o Oliver Queen e seus assistentes, a criar essa cura pro soro. Tudo isso já com o Barry Allen desmaiado dentro desses 8 meses que ele ficou desmaiado, que é o que conta no começo de Flash pra gente. Essa é mais ou menos a pincelada do que acontece em Arrow, remetendo pro Flash. Daí em diante, a gente tem que esperar pra ver o que vai vir no Flash aí. É, então, no primeiro episódio, a gente tem aqui um flashback mostrando, né, o acidente que causou a morte da mãe dele. Então, nas histórias, de um modo geral, modifica alguma coisa, mas a mãe do Flash acaba morrendo também nos quadrinhos, né, em outras histórias. E na série, o pequeno Flash, ainda com seus 11 anos, né, o que apresenta na série, ele acaba vendo a mãe sendo atacada por alguma coisa, né, algo vermelho, amarelo, muito rápido, algo assim, acaba causando um acidente que gera a morte da mãe dele. Nisso, ele é retirado da casa, é levado para longe, e quando ele consegue retornar à casa dele correndo, a polícia já tá lá, a mãe dele já é encontrada morta, e o pai dele é levado como sendo possível assassino da mãe. Até aqui, tudo tranquilo, né? O que a gente já imaginava um pouquinho da série. A série não alterou muito a história. E ali a gente já tem a primeira referência de um dos grandes vilões da série, né? Que ali, pra quem não sabe, eu já vou estragar toda a sua expectativa ali. É sim o Flash Reverso, tá? Que tá aparecendo ali. Então podem ter certeza disso aí. Estou estragando quem não conhece a história, mas beleza. Então esse momento vai ser muito importante ainda. Tem muitas especulações sobre esse ataque da mãe dele. Quem conhece um pouquinho de Flash já tem essa ideia na cabeça. Já sabe que ali vai ser o Flash Reverso, né? Que seria, entre aspas, um Flash amarelo, né? Daí depois a gente vai comentar também o que seria isso, quem é esse Flash Reverso, o que, que seria ele. Logo depois disso, só pra adiantar, o Flash Reverso é muito legal. Pra quem não conhece a história do Flash, É um vilão muito embasado, um vilão que assim, tem uma característica psicológica muito legal. Não é um dos maiores, ele é o maior vilão do Flash. E é um vilão Flash que vai... É um vilão que traz... Que vai dar trabalho pra ele. Os piores momentos nos quadrinhos pro Flash. Exatamente. Então tem muita coisa aí que a série já tá deixando claro que vai colocar pra gente. Aí logo depois disso, então, passam-se alguns anos, a gente já conhece o protagonista da série, então, chegando já com a idade adulta, né? A idade que em torno de 24, 25 anos. Então a gente já tem o Barry Allen, que é um assistente forense da polícia, chegando para resolver o seu primeiro caso. O primeiro caso que a série está mostrando para a gente. É, nessa cena é bem legal a forma como ele analisa as situações, né? Exatamente. É como um negócio meio, sei lá, CSI, algo do tipo, assim. Foi muito bom aquilo ali. Aquela visão, ele vendo as linhas, os números aparecendo e tal, sem fazer pesquisa nenhuma, saber o que estava acontecendo, aquilo ali foi fantástico. Eu achei muito legal esse começo, porque me remeteu para os filmes do Sherlock Holmes, esses últimos filmes do Sherlock, que também tinha essa parte de uma computação gráfica ali em cima da cena, mostrando o que está acontecendo, e para quem assistiu aí a série, ou quem não assistiu ainda, viu logo no começo ali, vamos dizer, o tom mais, não só de detetive, mas... de garoto desleixado do Barry Allen, viu? É Allen, viu, Thiago? Barry Allen, não Allen. É Barry Allen. Então a gente tem aí no começo da série, mostrando já essa profissão que o Barry tem, mostrando o começo ali, como está a vida dele logo depois de tudo que aconteceu. Então a gente já conhece os primeiros personagens, a gente já vai conhecer Joey West, que é o policial, que... Pra série vai ter uma grande importância aqui, porque foi o policial que criou o Barry logo após o acidente com a mãe dele, né? E cuidou dele durante todos esses anos. A gente conhece também a Iris West, que pra quem conhece dos quadrinhos sabe que é uma das grandes paixões do Flash. E a série logo de cara já deixa isso bem claro também, né? Já mostra ele tentando de alguma forma se declarar pra ela e ela virando pra ele dizendo... There's nothing that I want more than for you to meet the right person that totally loves and adores you for the amazing guy that you are. Took the words right out of my mouth. Aw, aren't you glad I know you so well? Friendzone level 1000. Nem o super-herói escapa da Friendzone. Salvo algumas exceções, né? Raras exceções, mas aqui a gente já vê o Flash ali tentando alguma coisa e já recebendo a primeira friend zone dele, né? Praticamente um tiro no joelho do Flash. Mas então aqui a gente tem toda essa apresentação. E nesse encontro do Flash com a Iris, que ele vai mostrar um pouquinho do lado nerd dele, onde ele começa a falar algumas coisas pra ela, ela até faz uma brincadeira com ele, né? Ei, você começou agora a falar daquele momento que você não fala em inglês. Né, do momento que eu não entendo o que você está falando, porque ele já estava querendo fazer a visita nos laboratórios Star, onde seria inaugurado um acelerador de partículas que, como ele mesmo diz na série, seria até muito maior do que aquele que o laboratório do CERN na Suíça tem. Então nesse ponto a gente tem o estopim que vai fazer essa transformação do Barry Allen para o Flash. Ih, acertou. Exato. Legal, legal. Para os nossos ouvintes aí, teremos uma promoção mais pra frente, que é doem R$1 por curso de inglês do Thiago. O rapazinho não tá conseguindo falar, gente, tá difícil. Mas continue, que ele é o nosso querido host. Host ele consegue, garanto pra você. English for host, né? Ai, é a promoção. Tá vendo? Hoje tá pegando muito rápido. Mas então, mas aí a gente tem aqui esse laboratório, que devido a um problema que ocorre no laboratório, vai causar uma explosão que vai atingir a cidade toda. Devido a essa explosão de energia, o Barry, que estava no laboratório da polícia, acaba sendo atingido por um raio. Esse raio vai fazer com que o personagem entre em coma, e ele vai permanecer ali durante 9 meses. logo depois que ele vai acordar, ele já começa a ter os primeiros insights de que tem alguma coisa diferente no corpo dele. Primeiro, acorda num lugar que ele não sabia onde estava, que é os laboratórios Stark. Que é o que os responsáveis, vamos dizer assim, por toda essa devastação que aconteceu na vida do cara, né? Deixar o cara em coma por 9 meses, né? 9 meses. Aqui a gente tem a entrada de mais 3 personagens de grandíssima importância para a série. Onde a gente sai um pouco da história dos quadrinhos e a gente pega um caminho um pouquinho diferente na série. Então a gente tem os 3 personagens, que é o Dr. Harrison Wells. Professor Xavier com cabelo. Xavier com cabelo. A Caitlin Snow. Que é a menininha que mexia as flores e coisas da natureza na escola, naquele filme Sky High. Isso mesmo. E o personagem Cisco Ramon, que é um dos lobos do Crepúsculo. Com certeza, aquele cara tem cara de lobo do Crepúsculo. Ei, cara, na história que eu vi a série, eu falei, meu, o que esse maluco Apache tá fazendo com você? Não, já começa que o cara é hispânico, né? O cara é latino, algo assim, provavelmente latino. Então você já olha e já vê que, pô, tá diferente ali, né? Já causa uma estranheza. Não, mas tá bom. É o que tem pra hoje. Né? Então a gente tem a entrada de 3 cientistas que serão responsáveis por cuidar, foram os responsáveis por cuidar do Barry Allen durante os 9 meses do coma e serão os personagens que vão cuidar dele durante toda essa fase de transformação em Flash, durante o descobrimento dos seus poderes, do desenvolvimento deles. Aqui a gente vai ter um personagem com uma importância diferenciada, que seria o personagem do Dr. Wells, que até o momento a gente não sabe exatamente o que, que ele está querendo ali. A gente teve no começo da série mostrando ele como o principal cientista dos laboratórios Stark, o responsável pelo acelerador de partículas, e depois do acidente, quando o Barry acorda, ele vê esse mesmo cientista agora já usando cadeiras de rodas e um pouco mais deprimido do que no início da série. Então ele fica sabendo sobre o acidente que foi responsável pelos 9 meses de coma do Barry. O Barry, ao acordar dali, ele já acorda com o corpo realmente alterado. Para quem estava em coma durante tanto tempo, ele se recuperou, acordou e já conseguiu andar, conseguiu falar e já sai dali de volta para reencontrar a sua amiga Iris e também o pai dela, né, o Joey West. Tá fazendo uma coisa. Fala aí, mano. Ele tá tipo malhadinho, trabalhado na academia. É, a menina, a Caitlin Snow dá até uma olhadinha, tipo, malandrinha pra ele, né? É, tipo, ficaram usando aquele Hebe Swing na barriga dele que fica tremendo, sabe? Ele ficou 9 meses com aquilo lá, aí foi onde ele conseguiu, velho. Tô até pensando em comprar um pra mim. Essa cena vai remeter ao quê? Ao Homem-Aranha 1. Se vocês se lembrarem do primeiro filme do Homem-Aranha que saiu... Mas é com aquele ator emo, né? Não é com o Espetacular, não, né? Isso, é ele mesmo. Mas daí... Se vocês se lembrarem, no primeiro filme do Homem-Aranha, ele vai ser picado pela aranha, vai passar mal, e no dia seguinte ele acorda na casa dele, ele vai colocar o óculos e percebe que a visão já tá estranha com o óculos, então ele percebe que consegue ficar sem ele. Quando ele vai trocar de roupa, ele olha no espelho e tá com o corpo malhadinho, né? Então, vocês podem perceber que ficar em coma 9 meses ou ser picado por uma aranha radioativa são muito bons para perder barriga. Vale muito mais apenas do que a academia. Vale. Exatamente o que eu ia dizer. Economiza uns bons meses de pagamento de academia. Então é uma dica pra quem tá querendo o projeto 2015 aí, verão. O quê? Tomar um raio? Ser picado por uma aranha radioativa e venenosa. Não sei. Você tem escolhas, opções de escolher qual você acha melhor ainda, né? Tá vendo? Caraca, velho. Mas, continuando agora... De cara, quando ele encontra a Iris, ele tá conversando com ela na cafeteria, tendo o contato com ela depois desses 9 meses de coma, aí ele já começa a ter os primeiros insights dos poderes dele. Quando ele vê tudo praticamente paralisando, começando a andar em câmera lenta em volta dele, a garçonete derrubando a bandeja, e aí ele começa a perceber que tem alguma coisa errada com ele. Saindo da cafeteria, ele acaba... percebendo os poderes e faz os, entre aspas, os primeiros testes de poder. Olha, eu não tomei raio na cabeça e nem fui picado por aranha nenhuma, mas quando eu bebo também tem uma hora que eu dou um slow motion na vida, assim, sabe? Parece que tudo que eu não lembro, mas isso aí chama-se álcool. Então, não tem nada. Descobrimos que tem uma terceira maneira de ganhar superpoderes, então. Exato, só que daí você não fica com barriga de tanquinho, você fica com barriga de chope. Então é, o problema do álcool é que te dá superpoderes, mas a barriga como super vilão, né? Verdade. É tipo um 2 em 1, então, né? É. Mas, então, aí nesse momento a gente tem esses primeiros lances do personagem. E aí a gente já volta pro laboratório, ele vai conversar com vai pra polícia, né, pro antigo emprego, conversa com os policiais, conversa com o Joey West, volta pro laboratório, onde ele faz os primeiros testes da velocidade dele. É, exatamente. Um teste bem bacana também, né? Aquela roupinha bonita que eles colocam nele, né? Nesse momento, todos os fãs já ficaram ansiosas, quando vocês ouvem falar, mas e essa roupa? Você já tá imaginando, ele vai sair dali vestido de Flash. E ele sai simplesmente com um colã. Ridículo. Pior do que o do Homem-Aranha. Muito ruim, e até ele mesmo brinca, né? Ah, tá bom a roupa? Um pouco apertada. É que o Lobinho do Crepúsculo tava acostumado a andar sem camisa, entendeu? Então, tipo, qualquer tipo de roupa pra ele tá bom. Mas aí, então, a gente tem esse primeiro teste da velocidade dele e já mostrando ali dois poderes dele, basicamente. Um poder da velocidade, onde ele vai correndo aquela pista, atingindo a velocidade inicial dele, que eles comentam até de 340 km por hora, se eu não me engano, mas ainda era uma velocidade baixa. Durante a corrida, ele tem um flashback da morte da mãe e acaba perdendo o controle e batendo de frente com a barreira de caixas d'água, né? A barreira de tambores d'água. Muito legal aquele capote que ele toma lá também, cara. Sendo sincero, muito da hora. É isso que é legal no primeiro episódio. Eu dei muita risada, mas eu chorei também. Desculpa, eu chorei no primeiro episódio. No final do episódio, né? É, nossa, ô, cortou meu coração. A gente ia chegar nisso, que realmente foi um momento ali complicado. Eu já tô adiantando pra não chorar depois, entendeu? Então eu já tô me preparando. Ah, então pego nessa. Como a gente já deu esse salto, então vamos comentar sobre esse episódio. Passar o episódio e a gente chegar nesse final. Né? O que aconteceu então? Ele fez o teste, tomou esse capote, quebra o parte do braço, né? Parte do pulso. E tem uma recuperação rápida. Né? Tem uma recuperação em 3 horas, os ossos dele já se regeneram por inteiro. Saindo dali, ele vai se encontrar com o primeiro vilão da série. Também um meta-humano que foi atingido por aquela explosão dos laboratórios Star e que recebe, ganha os poderes de controle da natureza, né? O controle... Controle do clima. Do clima, isso. E aí ele tem a primeira luta contra esse cara. Uma coisa que é legal, que é mostrada tanto no primeiro, um pouco no primeiro, até um pouco mais no segundo episódio da série, é que o Barry, ele nunca foi treinado pra lutar, né? Ele era um nerd que trabalhava como forense na polícia. Então, quando ele dá de cara com esses primeiros vilões dele, ele ainda não sabe o que fazer. Ele não tá treinado pra aquela situação, pra resolver os crimes. Nada, ele só é tipo um cara que corre muito rápido. Ele não sabe nem dar um soco. Exatamente, ele não tem noção da força do soco dele ainda, né? Vamos dizer assim. É verdade. Mas, ó, nessa primeira luta dele aí, a coisa que me arrepiou, não sei vocês, mas a hora que ele tá dando um miguezinho lá, que já tá tomando uma surra logo de cara do primeiro vilão, que daí o Dr. Xavier com cabelo chega lá, o nosso amigo Harrison Wells, dá um incentivo pra ele, e a hora que ele vai começar a correr, corta a câmera pro Flash correndo em volta do tornado, aí o Wells manda: "You can do this now, run, Barry, run!" Velho, isso foi muito legal. A hora que tipo, ele dá tipo, explosão de velocidade, ele corre pra suprir o tornado ali. Isso aí eu achei muito legal. E foi a única coisa que o Wells fez até agora que valeu a pena. Gente, nesse momento, não teve como, não. Mas enquanto ele gritava, Run Flash, foi muito bom, eu cara. Eu tava não ali Não é junto. Run Flash, ele gritou Barry, Run Barry. Barry. Run Barry. Eu gritei junto, Run Forest, Run! Run. Não tinha como isso, não lembrar disso. Eu não tive disso, coragem cara. De falar. Eu não tive coragem de falar isso em voz alta. Não tinha como não me lembrar dessa cena. Eu me vi ali gritando, Run, Forrest, Run! Foi uma cena muito parecida e realmente cena que mudou um pouco a história do personagem, né? Porque foi o momento de explosão, realmente, que deu o incentivo dele de correr no máximo que ele podia. Tipo, ali fala que ele atingiu mais, ele precisava atingir no mínimo 1.200 quilômetros, se eu não me engano, pra conseguir neutralizar aquele tornado, né? E até então a velocidade deles que eles tinham registrado era 600, 700 e pouco, algo do tipo assim, né? Então ele teria que dobrar a velocidade que ele corria. E pelo incentivo do cara, ele conseguiu fazer o que ele precisava. Foi bem legal, o Forrest correndo. Você imagina agora o Tom Hanks com aquele colã vermelho correndo. Não imagina, cara, você não vai dormir já. E depois da luta, depois de conseguir então vencer esse vilão... Não tem nome. É o vilão número um da série, né? É, o vilão número um, ele não tem um nome específico, né? Ele tem o nome do carinha lá, mas ele não ganhou, tipo, Doutor do Clima, Senhor Temporal, tipo, um vilão número um. No final da série, o Ramon ainda cria um nome qualquer, né? Ele dá o nome e acha legal. Mas, realmente, na série, o próprio vilão ainda não diz o nome dele, não tem o nome criado. Isso é verdade. Só o Lobinho mesmo, pra que tentando criar nomes pros vilões, né? Pra ser um cara legal na série. Aí, pessoal, depois desse vilão, a gente chega então ao final do episódio, que foi o momento realmente que você sente aquela lágrima emo cair ao lado dos seus olhos, né? Aquilo ali foi tenso pra cacete, cara. Que lágrima, eu chorei em bicas, velho. Eu vim assistindo o primeiro episódio no fretado que eu volto do meu serviço. O pessoal achou que eu tinha, sei lá, tinha me ligado e minha mãe tinha morrido. Alguma coisa do tipo, porque, cara, eu tava chorando em bicas com o menino Barry. Eu me senti na pele dele, cara. Eu queria que meu pai fosse solto também da cadeia. Acho que, assim, não vamos explicar exatamente o que aconteceu nesse momento. Assistam a série, quem ainda não assistiu, veja o primeiro episódio. Você já sabe que vai ter alguma coisa importante no final. E pra quem já assistiu... sabe bem do que a gente tá falando. Realmente foi um momento ali que, puxa, mexe com qualquer um, né? Te faz sentir um pouco na pele do personagem. Passando essa cena, a gente tem uma cena rápida, praticamente uma cena pós-créditos. Se isso fosse um filme da Marvel, essa seria a cena pós-créditos. Seria a cena pós-créditos. E essa muito cena legal, vai trazer uma... das importantes revelações sobre a série, né? Então a gente vê o doutor, teoricamente, na cadeira de rodas ainda, entrando numa sala, se levantando, ficando em pé, né? Começando a andar e abrindo um jornal holográfico, né? No caso, com algumas informações sobre o futuro. O ano de 2024, para ser mais exato. Então a gente tem aqui um jornal... de abril de 2024, 25 de abril de 2024, onde a capa do jornal, a manchete principal é Flash desaparecido, desaparecimento do Flash, desencadeia crise. Ô Mário, ele usou o Google Tradutor ou será que o cursinho já começou? Então, eu tô achando que ele jogou no Google Tradutor. Beleza. Nossos ouvintes logo mais terão essa promoção aí e poderão nos ajudar com isso. Apenas R$1. R$1 pro Thiago poder falar o inglês correto. Mas a gente tem aqui então essa mensagem. E aí fecha o episódio com essa cena. O jornal. No jornal tem uma parada que me chamou a atenção, eu não entendi muito bem, mas me chamou muita atenção uma das matérias do jornal ali, que fala que as indústrias Wayne vão se fundem com as indústrias Queen, né? No caso, seria as indústrias do Batman com a do Arqueiro Verde. Então, sei lá, né? Vai acontecer um bagulho muito louco no meio disso aí, né? Isso aí. Aqui a gente tem 2025. O que acontece, 2024. Né? 2024. Não, o que vai acontecer em 2025? A gente tem o arco da crise das Terras Infinitas. Então aqui a gente vai ter o quê? Um jornal mostrando que possivelmente a gente já tem um grande arco revelado. Agora vem a pergunta: como o Dr. Wells tem esse jornal? De onde veio esse jornal? O Dr. Wells, ele é muito suspeito, cara. Eu não fui com a cara dele desde o primeiro minuto que ele apareceu. Ele não era bonzinho igual o Professor Xavier, né, cara? Não era, cara. Mas uma outra coisa falando sobre o jornal, que pode confirmar sobre qual, vamos dizer, arco ele está falando, é que do lado da notícia das indústrias Wayne, fundindo-se com as indústrias Queen, tem lá, céu, agora eu não vou me lembrar porque eu não tô com ele aberto aqui na tela, mas alguma referência sobre o céu está vermelho. Red Sky is Vanished. Isso, tá. Por quê? O arco que o Thiago mencionou, isso acontece também. Então, assim, pra mim é tipo meio que uma confirmação sobre qual arco estamos falando, e também é bem importante, assim, né? É uma coisa que remete a um acontecimento muito relevante para a série. Então, aqui, gente, o pessoal já está estipulando, já vem falando muita coisa sobre duas vertentes que podem ser os responsáveis disso. O Dr. Wells pode ser dois personagens, um deles o Flash Reverso. Então, pode ser que ele seja o Flash Reverso, e ele já esteja planejando alguma coisa para chegar nesse ponto, para ele conseguir de uma certa forma destruir o Flash. Que ele olha pro jornal, ele vê a notícia e ele sorri. Né? Então você vê que aquilo pode ter mexido com ele de uma certa forma. Muita gente já vem comentando isso, porque ele é do futuro e ele volta pro passado para poder enfrentar o Flash. Então aqui poderia ter sido isso. Lá no começo do episódio, a gente vê algo amarelo, um homem com uma roupa amarela atacando a mãe dele. Então poderia ele ter sido responsável por tudo isso. E outra vertente que estão comentando também, que na verdade ele poderia ser o Flash do futuro, que voltou para o passado para impedir a morte da mãe, teve uma luta contra o Flash Reverso no passado, tanto que vocês podem ver o Barry, criança, ele foi levado para fora da casa. E era uma mancha mais vermelha do que amarela que levou ele para fora. Eram duas manchas, vamos dizer assim, rodando. Eram duas manchas. Uma mancha amarela, que seria o Flash Reverso, e a mancha vermelha, que seria possivelmente o Flash. Então... É, Thiago, porque eu acredito que essa teoria aí é mais válida. Porque se a gente for ver, o personagem aí na série que faz a referência ao personagem dos quadrinhos, que é o professor Zoom, no caso, é o policialzinho todo bonitão que tá pegando a irmãzinha dele, entendeu? Ele é o cara que nos quadrinhos seria o professor Zoom. Exatamente, eu tenho que concordar com o nosso amigo Tom dessa vez. Eu não gosto de concordar muito com ele, mas dessa vez eu estou dando um ponto pra ele. Se você for seguir um pouquinho a história dos quadrinhos, o nosso querido amigo Ed, pegador de ninfetinhas, se tornaria o Professor Zoom, mas bem lá pra frente. É, e que o que faz totalmente sentido é essa teoria de que os dois voltaram junto pro passado, né? Faz sentido. Então, é que provavelmente pode ser essa a explicação dele. Tudo culpa da namoradinha, né, cara? Nossa, cara. Que faz, ela nem é bonita. Pois é. Gente, essa atriz tem fotos interessantes. Eu diria que ela é interessante. O que isso tá agregando no nosso programa? Gente, desculpa. O nosso host, além de não falar inglês, é um tarado sexual maníaco louco. Meu Deus. Pode falar. Por que eu tô gravando programas, meu Deus? Nem vou mais fazer a campanha com uma namorada pro Thiago. Não dá, não tem jeito. Mas continua, vai, ô pedófilo. Dando seguimento, então, aqui, pessoal... Eu vou viajar um pouco aqui. Mas, pra mim, eu acho que pode ser que nenhuma dessas duas teorias esteja certa. Nem que ele seja o Flash e nem que ele seja o Zoom. Eu acredito que ele seja uma outra pessoa tão importante quanto, mas que ainda não temos a menor ideia de quem seja. E eu bato uma aposta com os meus dois colegas de trabalho aqui que a minha tese está certa. É. Eu pago o jantar dos dois se eu tiver errado. Olha. Vamos esperar então, né? A série tá começando agora. A gente tem aí dois episódios. Saindo o terceiro episódio agora, aproximadamente no momento da gravação do cast. E aí a gente, até o final da primeira temporada, talvez a gente já consiga ter uma ideia bem mais coesa, uma ideia mais centrada do que estará acontecendo, né? De quem são os verdadeiros vilões e amigos do Flash nessa série. Então, galera, o que vocês estão achando da parte técnica da série? A atuação dos atores, os efeitos, o Flash correndo, que era uma coisa que, pra mim, pelo menos, dava muito receio de como seria feita a cena pra não ficar aquele efeito totalmente que você vê o fundo azul, praticamente, na tela, né? Ó, eu vou falar sempre em primeiro lugar, né? Porque eu já disse isso antes, eu sou o mais importante desse trio. Mas eu gostaria de falar da interpretação dos atores. Eu assisti a série duas vezes, os episódios, né? Uma com legenda para entender direitinho do que se tratava, e depois assisti outra sem a legenda para ver expressões e tudo mais. O Grant Gustin, que tá fazendo o Barry, cara, não poderiam ter escolhido um cara melhor que ele para performar o nosso querido Flash na idade que ele tá aí, de 20 e poucos anos. O cara tá mandando muito bem com o Barry Allen. Assim, trejeitos, forma, a hora que precisa de um tom dramático, ele tá dando esse tom dramático. Sim, só elogios pro cara, pelo menos do que eu vi. O Detetive West é nóis, é negão, o cara não dispensa comentários. Só de ser negão já ganhou meu coração. Deixa eu ver quem mais. Vocês querem falar dos outros ou eu posso continuar dando a minha opinião, sincero? Vamos lá, pode continuar, sem problema. Beleza. A Danielle Hanabaker, que está interpretando aí a nossa querida Kathleen Snow. Eu não sou muito fã dos trabalhos dela. Eu acho ela meio sem sal, sem açúcar. Tanto em alguns filmes que eu já vi. Eu até brinquei anteriormente dela da Sky High, né? O filme de uma escola de super-heróis adolescentes. Eu acho ela muito, vamos dizer, sem expressão. Até quando ela tá... Ela é tipo... Não é Chuck Norris? Como é que é o nome daquele outro que faz... Steven Seagal. Isso, ela é tipo um Steven Seagal com teto. Porque se ela tá feliz... Não, cara, eu tô imaginando isso. Não! Não, tá. Que droga. Esquece, tira essa imagem da cabeça. Eu sei que você não vai conseguir, mas tenta tirar. Mas nojo, você não sabe, cara, se ela tá feliz, se ela tá alegre... Tipo, sem expressão. Não, pra mim não servia nem pra Malhação. A nossa querida Candice Patton como Iris West. Nem o fato dela ser meio chocolatinha não tá ajudando muito aqui. Eu penso que tinha que ser uma pessoa um pouco mais, vamos dizer, boa atriz pra interpretar a Iris West. Meu, podia ser até a Miley Cyrus que tava melhor que essa Candice Patton. Né? O nosso querido amigo Carlos Valdez. Viva México, como o Cisco Ramon aí, deu um tom, vamos dizer, divertido e caricato pra série. Eu achei ele bem bacana, assim, respondeu a proposta que eu acho que os diretores e desenvolvedores da série tinham quando colocaram um personagem com essa tonalidade, né, com essa vertente chicana. E o nosso querido Tom Cavanagh, como Harrison Wells, está desenvolvendo um bom papel, é muito misterioso ainda. E essa, vamos dizer, a atuação dele de mistério tá convincente, tá bem bacana, tá dando um, vamos dizer, um agente duplo pra série. Assim, desses atores aí de cast principal, eu acho que a única escolha que eu mudaria aí, que eu não colocaria, seria a Candice Patton. E, logicamente, que o cara que fez o Zoom, cara, a atuação dele tremendo, ali tremeu, saiu de cena... Foi muito bem também, 10. Oh, bacana a avaliação. Ó, outra coisa, só um adendo aqui pra finalizar. A gente ainda não comentou que a Kathleen Snow e o nosso amigo Cisco Ramon, eles são baseados em dois personagens da DC também. Que é a Nevasca, no caso da Snow, e o Vipro, que é no caso do Ramon. Que eu não conheço esses dois, mas também é bom elucidar isso aí pros nossos queridos e amados ouvintes. Então, Vipro eu também não conheço. A Nevasca, pra quem assistiu Liga da Justiça, tem alguns episódios que meio que aparece ela, mas esse Vipro também não conheço. Então, o Vibro, ele seria um vilão mesmo do Flash. Já é um vilão mais antigo até. A gente pega ali Era de Prata da DC, mais ou menos. Teve pouca coisa dele recente, mas seria um vilão. Nesse caso, se realmente os dois personagens fazem essa alusão a esses dois personagens dos quadrinhos, então a gente pode estar criando aqui dois meta-humanos, dois vilões para a série, né? Porque tanto a Nevasca quanto o Vitro são vilões do Flash. Eu acho que a carga de vilão do Ramon pode ser que ele nem venha a ser um vilão. Mas eu aposto outro jantar aí com os meus amigos, que provavelmente eles foram afetados pela descarga de energia lá da colisão do acelerador de partículas. Ah, isso aí eu concordo contigo, porque o namorado dela, né, pelo que fala, eles estavam juntos e o cara até morreu, né? Morreu. Então, teve afetou alguma coisa ali. Beleza. Tom, quer comentar alguma coisa também sobre os personagens? Você ia comentar, eu acabei te cortando. Não, eu acho que com relação aos personagens é bem o que o Mário comentou mesmo. A única personagem que eu também não achei muita graça foi a namoradinha dele, que não é namoradinha nada, Iris Webb. É a friendzone total do garoto, que é a menina, a Candice Patton, que tá fazendo a Iris West. Não achei graça, sei lá, cara, podia ser, como o Mário disse, até a Miley Cyrus, cara, que sairia melhor, cara. Pensa na Beyoncé fazendo a Iris West. Pô, olha aí, elevaria um pouco o nível da série, né? Vamos exatamente. Dizer. Até a Maria do Bairro lá, como é que é o nome daquela menina lá que fazia a novela do SBT? Que fazia a Maria do Bairro. Thalia, alguma coisa. Já Thalia, isso é melhor que essa menina. Viu? Nada como falar com um cara nascido no começo dos anos 80. Tu sabe, o Thiago é mais velho, nós três. Ele nasceu em 1965, Thiago, é isso? 64. Aí, viu, pô? Não, nem tanto, né? Nem tanto. Eu acho que a única que mudaria ali é ela mesmo. E, cara, uma coisa que eu tô muito esperando pra ver é como que eles vão fazer o Grodd, cara. Que o Grodd tem que aparecer. Sim, esse é uma coisa que já foi entregue no primeiro episódio, né? A gente acabou não falando desse easter egg. Mas no primeiro episódio a gente já vê ali a jaula do Grodd arrombada. Então você já sabe que tinha alguma coisa ali com esse nome e desapareceu. Exatamente. Então, eu só quero saber como que eles vão abordar o Grodd na série. Se eles vão seguir a origem do Grodd, como foi feito lá com aquela cidade dos macacos super desenvolvidas, que depois acaba tendo uma interação com o Flash e tudo mais. Ou se, tipo, era um macaco que tava ali marcando touca no laboratório. Tomou um raio na cabeça, né? E saiu andando, falando e com poderes psíquicos. Então, eu acredito que ele vá seguir essa segunda vertente. Porque, provavelmente, a série vai utilizar... fazendo uma comparação aqui com outra série, né? Com Smallville. Né? Vocês podem lembrar que tudo que aconteceu em Smallville... Né, tudo que aconteceu na cidade, todos os meta-humanos que surgiram, tinha algo relacionado à chuva de meteoros, né, à chuva de kryptonita que ocorreu e que modificou a cidade toda. Então, todos os vilões que foram surgindo tinham alguma coisa relacionada àquilo. Então, eu acredito que aqui, na série Flash, a gente vai seguir essa ideia também. Tudo que acontecer dos grandes vilões, tudo que for aparecendo... vai estar sempre ligado a alguma coisa do acidente no Laboratório Star. Então eu acredito que o Grant seja um macaco de laboratório, que era utilizado para experimentos, alguma coisa assim, e que ele sofreu uma carga, por exemplo, uma carga maior de radiação, alguma coisa assim, que gerou toda a inteligência dele, fez ele ter esse desenvolvimento. Eu não acredito muito que vá seguir... a linha que ele se desenvolveu fora do laboratório e veio para a cidade, né? Da cidade dos macacos, vamos dizer assim. Então, né? Eu acho que já não vai seguir tanto essa vertente. Eu só quero falar com os nossos ouvintes. Perdoe o nosso host. Ele falou Grand. O Grand é um outro vilão. Grand é o zumbi. Quando o Thiago, ele tem uma vamos dizer, uma linguagem só dele, tá? Aí vocês têm que pegar meio contexto, meio que traduzir, aí vocês vão conseguir montar a frase. Mas quando você escuta o Grant, é o Grant. Grande. Mas eu te amo, tchau. Coraçãozinho, tô com um coraçãozinho agora aqui. Ser esculachado durante o programa não é fácil, gente. Vida de host não é fácil, viu? Mas continua, continua, você tá bem, você tá bem. Continuando então, a gente já falou, deu esse resumo geral do primeiro episódio, porque o primeiro episódio foi a apresentação dos personagens, foi a gente conhecer cada um desses personagens que serão importantes para a série, então a gente precisou dar um tempo um pouco maior para eles. Não detalhamos tudo o que aconteceu, é claro, porque vocês têm que assistir a série, né? Nada melhor do que realmente sentar na frente da sua TV, sentar na frente do seu computador e ver a série, poder ver os personagens, ver a atuação deles, todos os efeitos, o próprio uniforme do Flash, tudo que será mostrado nessa série. A série só está começando. Provavelmente daqui até o final da temporada, final da primeira temporada, final da segunda talvez, a gente volte a falar desse tema, retome essa conversa. Talvez a gente acertou muita coisa, talvez erramos muita coisa. Os elogios para os personagens também, os atores, pode ser que a gente mude de ideia no futuro. Quem a gente elogiou, a gente reclame, quem a gente reclamou, elogie. Mas tudo isso a série vai mostrar pra gente com o tempo. E considerações finais, então vamos lá. Então, gostaria de agradecer todo mundo aí que ouviu o nosso segundo Mosqueteiros Cast. Queria deixar um abraço para todo mundo que tá ouvindo, para os meus parceiros de gravação. E vamos lá fazer mais uma piadinha bem rápida, né, para poder fechar o programa de hoje. Galera, abraço. Meu, é isso. Por hoje é só. Você que escutou o programa, escutou o nosso primeiro podcast sobre o Naruto, esse segundo sobre a série do Flash, deixe seus comentários no post, escreva um comentário, mande e-mail pra gente, diz o que você achou, gostou do episódio, não gostou, suas críticas, suas sugestões, deixe tudo isso pra gente saber a opinião de vocês, saber o que a gente tem que melhorar ou o que a gente precisa manter. E também aproveitando nisso, a gente vai começar com uma promoção. Provavelmente dentro de 2 ou 3 episódios a gente já comece com isso, onde a gente vai abrir um espaço para o ouvinte. Como seria isso? A gente vai escolher, vai sortear, na verdade, uma das pessoas que deixou o comentário nos posts, será feito um sorteio e a pessoa que for a sorteada vai poder participar de um quadro do programa. Então a gente terá um quadro onde você, ouvinte, vai poder conversar com a gente, bater um papo gostoso, tirar suas dúvidas, falar sobre os temas do programa, tudo aquilo que você gostaria de falar com a gente, você vai ter essa chance. Então, escrevam, deixem recados, quanto mais você escrever, mais chances você tem de participar do programa, tá certo, galera? Então, comenta aí no post, deixa seus recados, que a gente vai estar respondendo você, e mais pra frente, quem sabe você vai estar aqui com a gente gravando esse programa. Como eu sou o cérebro pensante por trás dessa bagaça toda aqui, eu já tô dando o nome da promoção para você. Pequeno D'Artagnan. Você que foi escolhido vai ser o nosso pequeno D'Artagnan e vai poder participar aqui com o mosqueteiro Tom, mosqueteiro Thiago e o mosqueteiro Mário. Beleza? Então se inscreve lá, deixa seus comentários e mais pra frente aí também eu vou criar uma outra promoção que é para um dos nossos 3 mosqueteiros aqui, que está solteiro e precisa de uma namorada. Então você que não é um gordo encalhado, mais pra frente vai poder arrumar um bom partido pra, quem sabe, aí subir no altar. Olha lá no blog, lá tem a fotinha dele, cara. Mó bonitinha a fotinha dele. Dá uma É olhada o lá. único que está de óculos pra você. Entendeu? Exatamente. Precisa de mais nada depois dessa, né, pessoal? Vamos encerrar então aqui que a gente já falou demais por hoje. Tá certo? Valeu, galera. Obrigado por vocês que escutaram o nosso programa e até a próxima semana. Valeu, galera. Tchau! Se continuar com essas piadas, eu não volto a gravar mais, hein? Tchau. We'll be right back. Pô, Mário, aí não, cara. Você sacaneia o cara, velho. Não, é rage quit. Ah, tá. Desculpa. Pra ficar o final do episódio bacana. Gargalhante. Brincadeira, hein? Respeito nenhum com o rosto nesse lugar, viu? Véi, você que me mandou falar. Depois que eu começo a falar, eu não paro mais. Não, Mário, mas beleza. A nossa promoção aí acho que vai ser mais bacana até que o D'Artagnan, viu, cara? Verdade. Minha namorada pro Thiago. Viu, essa vai bombar monstro. Vai editar esse negócio, vai ser cortado da edição final. Se você cortar, a gente corta você como host, cara. A gente cria um host robô pra tua vida.